Então vai. Duas horas em frente ao espelho, mil maneiras pra ajeitar o seu cabelo. Aquele rima que não vai passar, só pra realçar o seu olhar. Escolhe a roupa do sapato, o tamanho do salto que ela vai usar. Não quer metade pra se completar, ela é inteira e quer alguém que a faça transportar. Mas antes só do que mal apaixonada, tá sozinha, opção e não karma. Por onde passa, quero ver que não repara. Esse jeitinho que faz. Mas antes só do que mal apaixonada, tá sozinha, opção e não karma. Por onde passa, quero ver que não repara. Esse jeitinho que faz dela assim tão rara. Horas sempre te abro espelho e mil maneiras pra ajeitar o seu cabelo. Aquele rino que ela vai passar, e só pra realçar o seu olhar. Escolhe a roupa, o sapato, o tamanho do salto que ela vai usar. Não quer metade pra se completar, ela é inteira e quer alguém que a faça transportar. Mas antes só do que não apaixonada, tá sozinha, opção e não capa. Por onde passa, quero ver que não repara. Esse jeitinho que faz dela se dobrar. Mas antes só do que não apaixonada, tá sozinha, opção e não capa. Por onde passa, quero ver que não repara. Assim, ó. Mas antes só do que mal apaixonada. Esse jeitinho que faz dela se tocar, mas não te sabe que não apaixonada. Tá sozinha, opção e não capa. Por onde passa, quero ver que não repara. Esse jeitinho que faz dela se tocar. A se tocar. Duas horas em frente ao espelho.